como as pessoas estão citando. E se você reza o texto da misericórdia, ligue e deixe seu testemunho. Bíblia aberta, cartilha de oração. Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar, sem contudo deixar o restante. Guiais cegos. Filtrais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, limpais por fora o copo e o prato, e por dentro estáis cheios de roubo e de intemperança. Fariseu cego, limpai primeiro o interior do copo e do prato, para que também o que está fora fique limpo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Misericórdia de Deus. Jesus pegou pesado, hein? Vamos lá. Presta atenção. Ei, faz favor de desligar a televisão. Faz favor de escutar o que Deus está dando hoje. Uma lavada, está passando um pito em nós que você não imagina. Em nós, eu me incluo. Não que Jesus não diga que não seja importante pagar o dízimo na sua paróquia. Sim, é importante. Tanto diz, é preciso praticar isso sem, no entanto, deixar aquilo, que quer dizer o dízimo. Mas existem três coisas que Jesus coloca como mais importante do que tudo. A prática da justiça, a prática da misericórdia e a prática da fidelidade. Padre, onde o senhor está lendo isso? Gente, é Mateus 23, 23, 26. Você pode encontrar, é bom grifar na tua Bíblia. Três coisas Jesus coloca como prioritária: a prática da justiça, a prática da misericórdia e da fidelidade. E olha que, em vista disso, Jesus chama cambada de hipócrita. Será que eu estou no meio, Senhor? Faça essa mesma pergunta a você que está do outro lado. Será que Jesus não está me chamando de hipócrita? Porque Jesus diz: ficam cuidando para não comer mosca, mas acabam comendo um camelo. Aqui, ó. Filtrais o mosquito, mas engolis um camelo. Ficam preocupados em limpar o copo por fora, e na hora que você vai tomar um suco, percebe que a sujeira está dentro. Somos nós. Nós que às vezes ficamos com tanto asseio por fora, com gel álcool, para não pegar nada. Lavando a mão, 10, tem que fazer. Mas será que a verdadeira limpeza não é por dentro? Percebe como os evangelhos dão cada lambada na gente? Necessidade da conversão. E aí o Padre Zezinho, nosso ícone da música, já cantou: filosofia não me deu felicidade. Eu tinha tudo ao meu redor, saúde, paz e tanto amor. mesmo assim não soube ser feliz. É, presta atenção. Minha casa é a casa do Senhor. Tá escutando? Minha casa, a tua casa, é a casa do Senhor. Minha casa é a casa do Senhor. Esse homem é muito iluminado, né? Eu admiro demais, Padre Zezinho. É a casa do Senhor. Senhor, eu me afastei porque eu pensei ser meu direito. A tua palavra hoje nos questiona. A tua palavra hoje nos desafia. Pela vossa misericórdia, que quando terminar esse programa eu não volte a viver do jeito que eu vivia. Me dê forças para mudar, forças para ser diferente. Abençoai, Senhor, os doentes. Hoje é terça-feira. Abençoai, Senhor, os que estão nos hospitais. Como diz um filho que deu um testemunho lá de Fortaleza, que acompanha o Terço da Misericórdia. Como tem vindo testemunho de Joinville, tem vindo testemunho de Minas Gerais. Pessoas que acompanham nos hospitais, nos postos de saúde. Abençoai, santificai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.